Quantas vezes o sol se escondeu de nós, com inveja do seu brilho, com calor da sua voz. E quantas vezes a sós fingimos não saber que até estrela que mais brilha um dia irá morrer. Pra mim, partiu sem dar adeus e prometeu no fim que ia me procurar. Pediu pra te esperar e ninguém acredita na sua promessa vaga de que um dia você vai voltar. Eu acho que é um vício, uma bobagem, uma doença ou loucura sempre acreditar. Será que eu tô perdido? Será esse o meu destino? Eu não consegui continuar. No que eu já perdi as contas, quantos beijos, quantas bocas eu busquei pra não te procurar. Mas ninguém ocupa a ausência, nem mesmo ocupa o seu lugar na mesa do jantar. Eu tô te esperando, mesmo apartamento, no mesmo endereço, no mesmo lugar. Com a porta aberta, pode entrar. Vem correndo me abraçar. Pra mim, partiu sem dar adeus e prometeu no fim procurar. Pediu pra te esperar e ninguém acredita na sua promessa vaga de que um dia você vai voltar. Eu acho que é um vício, uma bobagem, uma doença ou loucura sempre acreditar. Será que eu tô perdido? Será esse o meu destino? Eu não consegui continuar. O que eu já perdi as contas, quantos beijos, quantas bocas eu busquei pra não te procurar. Mas ninguém ocupa a ausência, nem mesmo ocupa o seu lugar na mesa do jantar. Eu tô te esperando, no mesmo apartamento, no mesmo endereço, no mesmo lugar. Com a porta aberta, pode entrar.